Agreste, mandou mensagem aqui pra gente. Bom dia, minha amiga. Oi, Tony Oliveira, bom dia, tudo bem? Sou Rafaela, falo aqui diretamente do Cita Agreste. Amiga, eu queria ouvir uma música de Amada Edilson. Entendeu? Eu sempre fico a uma. Quero oferecer minha mãe Leopoldina, meu pai João de Deus. E certo. A minha grande amiga Salomé, seu Zé Caboclo, a Girleide, a Betinha, minha grande amiga Tiquinha e meu grande amigo Toninho. Certo? Pronto. Minha grande amiga Dalva também, Zé João e a você, tá? Que é um ótimo e grande locutor. Valeu, então, minha amiga dia, Rafaela. Fica com Deus, um ótimo final de semana abençoado aí para todos. Valeu, Rafaelinha. Obrigado aí pela audiência. Show de bola, sempre participando. Liduína Dantas, nossa amiga lá do Duque Manuel Vieira, também ouvindo aqui o nosso programa, né? O Chagas lá no Retiro, né? A Gilda Erlânia, também a Belânia Dantas, lá no Mulungu. Pessoal bom aí, sempre ouvindo a gente. Obrigado mesmo, esse pessoal aí sempre, sempre ouvindo aqui o nosso programa. Amada Edilson começa. Vizinha do lado, bom dia. Ei, vizinha do lado, você é casada e eu também sou. Estamos vivendo um lance de amor. Foi como uma flecha, você me acertou. Vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil, aqui é a Maria Deus pra todos vocês. Vizinho do lado, e pode beber. Queria te ver, poder te abraçar, mas hoje não dá. É tão complicado ter horário marcado pra nós se encontrar. Não consigo ver ele com você, mas tenho que entender. É tão difícil ter que suportar te ver com ele, não poder falar. Só quando você disse amor, hoje vai rolar. Ei, vizinha do lado, você é